Presión cuando dice Gorgollo. Sane 62, segundo 1-4, 1 a bordo, alterna Galeão, com 5,35 de altura. Sane 62, segundo autorizado, táxi via Pátio 1, Taxi Engine, ponto de espera, altimetro 015. Positivo, ponto de espera, 104 metros, 185 metros. Afirma, mantenha essa chuta. Espera o Chanel, a ver se for. O 251 autorizado, ele é decolar, pistão a zero, vento 180 graus, 099. Livre de anel, decolar, tá no zero, o Chanel, a ver se for. Sistema 10 segundo, com 2, 3, 2, chame controle, 1, 0, de sua rua, 1, 0, 8, já. Controle Salvador, bom dia, Oxa 62, Secona, cruza 1300, né? Oxa 62, Secona, contato radar de decolagem, após 2000 pés, autorizado direto Leda, supernível 360. Após 2000 Leda, 360, Oxa 62, Secona. Alfa XP, papá. Alfa XP, papá. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso, parte principal. Panamá 251, me chamo Centro Recife, 128 decimal 35, ao término 125 decimal 1. 2835 decimal 1, obrigado, 6251. Autorizado até o portão 2. Passa confirmando, posição 08. Ok, 08, livre até 08. Alfa, Espírito Papá, comando técnico. Peixe. 973, bom dia, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Salvador, gol 9776, bom dia. 9776, bom dia, autorizado chegada a Blonfe, deixa para o nível 060. 060 na ponta, 9776. Devo a direto posição pelo 9776? 9776, inicialmente mantém a chegada número 2 na aproximação. Bom dia, eu tá 3171 na atualização Guarulhos, de voo 340. Nível 320. São Uno, transição ótima, subida, curva direita após a decolagem. Transponder 55, Uno Uno, controle 1208. Gol 9776, redução de velocidade 220 nós. Rio 5973, desça para 2.000 pés, ajustando a 015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Gol 9776, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 5973 interceptando ILS. Rio 5973, complete sinal chame torre, 118 decimal 95. 118, bom dia. Gol 9776, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS 7RI, reporte estabilizado. Eu reportarei o 9776. Salvador, muito bom dia, 1625, autorizado nível 160, com a informação Fox, na proa de Bonf. Sana 6225, bom dia, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 050. 050, proa de Bonf, 6225. Estado, pouso autorizado, pistuno 0, vento no 80 graus, 119. ILS, 9776. Boa 9776, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. 95, 9776. Salvador, bom dia, vou 9776. Boa 9776, continue a aproximação, lá de pista livre, altimetro no 0, no 5. Aguardo. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Patione Índia. Ponto de espera é poste pronto, QNH 1-0, 1-5. Encontrará no ponto de espera, pronto, 1-0, 1-5, da 3, 1-7-1. Seco 973, solo 1-7, nível direita via Golf, taxi via Alfa, quilo para a meia dúzia do Pat 3. Alfa, quilo, meia dúzia. Pouso autorizado, pistuno 0, vento no 80 graus, 119. Ele pouso na 10, 9776. 9973, a posição é meia dúzia Lima. Meia dúzia Lima, o nosso. Da Daniela manter pistão no zero. Vai manter, 71. 9776, solo 20, livre via Fox, taxi via Alfa Juliette para o portão 09. Conta da Alfa Juliette com nós. Alien decola pistão no zero, no 70 graus, 109. Alien decola até 3, 171. Ano decolou de 23-1208, contou. 208, obrigado. Motor de Salvador está 3171, transfere na saída São Bruno. 3171, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2000 pés autorizado, direto Lisa. 320, após 2000 pés, direto Lisa, outra 3171. Na 6225, cancelada as restrições de altitude, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizados na LSXI, reporte estabilizado. 2021, 1015, reporte estabilizado na 10625.